saber como te amar melhor, servindo. Eu sinto teu poder, Senhor. Eu vejo a tua mão a me guiar pelos caminhos eternos. Contemplo a tua luz. Eu que era cego, agora posso ver a glória do Senhor resplandecer em mim. Porque andar com Deus é viver de fé em fé, é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Sim, andar com Deus é viver em comunhão, é levantar as mãos e se render de corpo, alma e coração. Andar com Deus é viver de fé em fé, é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Sim, andar com Deus é viver em comunhão, é levantar as mãos e se render de corpo ao mar. Acontecer. Sim, andar com Deus é viver em comunhão, é levantar as mãos e se render de corpo, alma e coração. E coração. A palavra do Senhor nos diz, eu estou com dificuldade em acessar o meu site esses dias, por isso não estou respondendo as perguntas dos ouvintes, mas se Deus quiser semana que vem isso já estará resolvido. Mas eu quero trazer um comentário a vocês, meus queridos, em Gênesis 2:15, que diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele e cuidá-lo. Veja que Deus deu uma das maiores bênçãos ao homem, que foi o jardim do Éden. Todos os dias o Senhor, na viração do dia, aparecia a Adão. E ele disse a Adão, ele deu duas incumbências, inicialmente, depois outras. Cuidar e cultivar. Eu pergunto, você sabe cuidar das bênçãos que Deus te dá? O jovem pede um emprego, e aí ele luta por isso, consegue um emprego, e depois que esse emprego é dado, ele passa um tempo feliz da vida, ele começa a relaxar, começa a chegar mais tarde, sai mais cedo, não cumpre suas obrigações, faz de uma maneira relaxada, é mandado embora, repreende o diabo. Não, meu querido, este jovem, ele não foi diligente, ele não soube cuidar da bênção que Deus deu a ele. E eu pergunto, você tem cuidado daquilo que Deus tem te dado? Verdadeiramente você tem agido de uma maneira cuidadosa, atencioso naquilo que Deus tem te dado? Ou você tem sido negligente? Então note que a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que cuidar e cultivar. E aquilo que é cultivado, ele é produzido a mais, ele é multiplicado, ele é ampliado. Então, quando eu cuido e quando eu cultivo, a bênção que Deus me deu, ela se torna melhor e mais grandiosa. Deus me dá uma esposa, então eu preciso aprender a cuidar da minha esposa e cultivar a vida, o meu amor por ela e o amor dela para comigo. Mas o que as pessoas fazem? Não cultivam, não cuidam e não sabem por que passam tantas lutas e dificuldades dentro de um casamento. Tudo que Deus nos dá, Ele requer que a gente cuide e cultive. Cuide e cultive. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14, quando diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero que você aprenda no dia de hoje como eu saro a minha terra. Primeiro, você tem que entender que a terra ela é contaminada porque por causa do pecado. Todas as vezes que você peca, todas as vezes que você comete iniquidade, todas as vezes que você comete coisas que o Senhor abomina, Provérbios capítulo 6 diz, seis coisas o Senhor aborrece, a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, testemunhas falsas que proferem mentiras, o que semeia contenda entre os irmãos, são atitudes que no dia a dia eu e você naturalmente cometemos. Pecados que nós, muitas vezes, não temos nem a consciência de que estamos fazendo, mas o Senhor é aquele que sonda mente e coração. Por isso, no Salmo 19, Davi, ele ora falando assim, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam ser agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Por quê? Porque Davi, ele sabia que a morte e a vida estavam no poder da língua, que a palavra dos meus lábios. Provérbios 18:21 diz isso, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come dos seus frutos. Quantas vezes você está trabalhando, recebe o teu salário, salário de fome, salário de miséria, não vai dar para nada. Você mesmo, com a tua palavra, começa a profetizar aquilo que não é bom para você. Nunca fale, ah, eu estou correndo atrás do prejuízo. Se você corre atrás do prejuízo, o prejuízo te alcança, misericórdia. Você tem que entender que palavras são flechas nas tuas mãos. Quando Eliseu chegou para o rei e falou assim, lança as flechas, e lá ele, flecha da vitória, a tua palavra são flechas que vão proporcionar para a tua vida, vida ou morte. Eu, louvado seja Deus, aprendi há algum tempo atrás, da minha boca, amado, só sai, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho dinheiro, eu tenho o temor do Senhor, dinheiro vem do norte, do sul, do leste, do oeste, mal sai no nome de Jesus, eu uso a minha boca para quê? Para ser bênção na minha vida. Você precisa então fazer o quê? Profetizar, falar só o que é bom. O menino não está estudando direito não? Filho, estude, você é uma bênção, você vai vencer, você vai ser um grande homem, você vai passar num concurso público, você vai fazer a faculdade, vai vencer, não é, seu burro, você não vai ser nada, você não presta para nada. Você decide a tua vida com as tuas palavras. Eu sempre conto, já contei isso várias vezes, vou repetir hoje, eu tenho uma amiga aqui em Brasília, ela estava no ônibus, aquele ônibus começou a ficar desgovernado, e a colega dela que estava do lado começou a gritar, eu vou morrer, eu vou morrer. E ela começou a gritar, eu vou viver, eu vou viver. O que aconteceu, amados? Ela sobreviveu, a amiga morreu. A morte e a vida estão no poder da língua. Você tem que entender, fale o que é bênção. Repreenda o mal que veio contra você. 1 Coríntios 10:10 diz assim, não murmureis. para que não sejais destruído pelo exterminador, como foi Israel ao sair do Egito. Quando você reclama, quando você, sabe, misericórdia, amados, diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 10:10, para que não sejam destruídos pelo exterminador. Então, quando diz aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, ao orar, confesse teus pecados, busque a Deus, fique profetizando o que é bênção na tua vida. Por quê? Porque quando para que a tua terra seja sarada, precisa haver algumas mudanças de atitude. Quando o Senhor diz assim no verso 13, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Você sabia que existem leis que regulamentam a chuva? No livro de Jó, capítulo 28, vou ler aqui para você, Jó 28, 26, olha o que, a palavra de Deus diz. Jó 28, 26. Diz assim, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria, o apartar-se do mal, o entendimento. Não é esse versículo não, amados, é o 38, 26. Para que se faça chover sobre a terra, não há ninguém no ermo em que não há gente, pois o Senhor colocou leis da chuva. Existem leis que estabelecem a influência sobre a chuva, para que haja as leis da chuva, para que lhe obedeçam as leis da chuva. Então, o que, acontece, amados? Nós temos que saber que essas chuvas, ela segue princípios. E quais os princípios? Se o meu povo, como diz Deuteronômio 28, ouvir e obedecer a minha palavra, então eu abrirei dos céus, mandarei a chuva. Você precisa obedecer essas leis da chuva. E quais são essas leis? Ouvir a palavra de Deus e obedecer. Por que, é tão importante você conhecer a Bíblia? Porque você, ao ler a Bíblia, você vai entender qual é a vontade do Senhor. Deus, Ele quer mudar a tua sorte. Deus quer fazer com que a bênção venha sobre a tua vida de uma maneira forte, de uma maneira em que você vai falar, puxa vida, eu era fracassado, agora em obedecer à Bíblia eu estou sendo abençoado. Deus quer mudar a tua sorte. No programa de amanhã nós continuaremos estudando como Deus vai sarar a minha terra. Não perca o programa de amanhã. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, meus queridos. Que a bênção de Deus te enriqueça, que venha te fortalecer. Abra o seu coração para que a palavra do Todo-Poderoso se manifeste de uma maneira grandiosa e majestosa na sua vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 10, diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Deus tem os seus mistérios e desígnios. Veja que o apóstolo Paulo parece uma contradição, mas é um paradoxo. Quando ele declara que quando eu estou fraco, eu sou forte. E por quê? E o mundo diria, não, mas quando você está fraco, você está fraco. E quando você está forte, você está forte. Mas é exatamente o oposto que Paulo está indo nos ensinar. E por quê? Porque quando a pessoa se julga muito forte ou muito capaz, ela se julga muito autossuficiente. Então ela vai depender muito pouco de Deus. E quando a pessoa vive nesta relação, ela vive numa relação de orgulho, de soberba, numa relação em que a pessoa não agirá em conformidade com aquilo que Deus quer. Desse jeito, você, em vez de você se fortalecer, você está se enfraquecendo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína.

E não pense que você é frouxo, que você é covarde, que você é medroso, não. A Bíblia diz que é motivo de honra, honroso para o homem o desviar-se de contendas. Por isso Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus mesmo, ele te recomenda para você evitar o mal, para você deixar a confusão para lá. Então, vale a pena você ouvir a palavra de Deus, você seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, porque ele diz para nós também não causarmos confusão. Reconcilia-te com teu inimigo antes que isso lhe cause maiores problemas. Que Deus te abençoe. Lembramos o endereço do nosso site, pregaçõesevangélicas.com.br, e que Deus te abençoe e receba um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Estamos terminando, meus amados, mais um programa Caminho Santo. Precisamos das tuas orações, necessitamos das tuas orações, porque somos pecadores, somos falhos. Grandes lutas temos enfrentado, mas até aqui o Senhor tem nos guardado. O reino de Deus é tomado à força, e se apoderam deles aqueles que se esforçam. Então, meus queridos, se entregue, se desnude na presença de Deus, e você verá a glória desse Deus. Nós te abençoamos e rogamos que o poder do Altíssimo te envolva, que você viva nesta santidade de fé que Deus tem sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelas tuas participações. Acesse o site Pregações Evangélicas, pregações, é sem ser cedilha, sem tio, tudo junto, pregaçõesevangélicas.com.br. Muito obrigado e até amanhã, se Deus nos der graça, em nome de Jesus. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangélicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.